total 9907, vetoração para o centro de cimento. Curva direita na proa 230, limitado pelo localizador. Isso é para 2000 pés, ajuste 1022. Direita 230, 2000 pés, 1022, total 9907. Gol 06, 076. 076, complete a aproximação, torre 18-6. 18-6. Está instalador, boa noite, gol 1076, está 3 meios externos. E vamos 2545. E agora com Recife, chama 2. 185-1-2545, gol 9604. Boa noite. Total 9907 para interceptar o localizador, curva à esquerda para o 1960. Esquerda 1960 para interceptar o LOC, total 9907. Oi, prossiga, prossiga para a torre. Aqui, ok? A sua previsão para o pushback? Ok, gente, eu vou dar uma checada, só um pouquinho. Estabilizou no localizador, então 3398. Três, 398, torre 18-6, bom pouso. 18-6, tá 3398. Boa noite, então 3398, passando externo, baixado trabalho. Boa noite, então 3398, aguarde pista livre para o poço. Aguardando pista livre, 3398. boa noite, total 9907. O Gol no 076, no solo aos 27, ao livrar à direita, taxi na Alfa e chame antes da Juliette nessa frequência. Livrar na Alfa, antes da Juliette nessa frequência, Gol no 076. Total 9907, complete a aproximação, aguarde pista livre para o próximo. Aguardando pista livre, total. O TAR 3398, QNH 1022, o vento é 1,50 graus com uma dúzia de nós. Agora a pista livre, está autorizado pouso na 1,0. Livre pouso na 1,0, QNH 1,022, TAR 3398. Solo. Eu nunca recebi, verifiquei aqui o meu sistema, eu não recebi a DLA, ok? A DLA que eu tinha era para 0005. E chequei aqui com a sala IS também, eles confirmaram apenas essa do 05. Peço por gentileza para entrar em contato com a empresa para providenciar aí uma nova DLA, então, ok? É isso, se ela tá o 05, ela vale até o 50, ok? E acho que, se não me engano, tem que ser apresentada uma nova. Caso necessite, até os 40. Ok, nada. Web 6747, aguarde o instante para o posicionamento. Entendi, Cordeiro, 6747, aguardando, não tem problema. 3398, no solo aos 29, por gentileza, agiliza a liberação à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 8. Utilizando, liberou na Alfa, Juliette, portão 8, 3398. Total 9907, o vento é 1,40 graus, uma dúzia de nós, o altímetro no 022. Cheque o trem de pouso, está livre pouso na 10. Baixou e travou, livre o pouso, total 9907. Gol no 076, ingresse via Juliette para o portão 2. Juliette para o 2, gol no 076. Web 6747 está livre acionamento na posição, aguardando um minuto para o pushback, ok? O altímetro no 022. Livre acionar, aguardando um minuto para o pushback. Você escuta para quando for o tempo? Ok. 9907, no solo uns 32, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3. Direita Alfa e Kilo para o pátio 3, no total 9907. Web 6747, tem um Airbus da TAM iniciando, cruzando aí a sua retaguarda agora. Assim que ele estiver liberado, coordene com a equipe de solo, está livre o pushback. Chama para o táxi. Sim, livre o pushback e após a flagração, o 6747. E o 5972 desça para 2000 pés, o ajuste 1022, reposto habilitado em LS. 22 descendo para 2000 pés. Confins e 157 a bordo. Nível táxi via Índia e Alfa, chame no ponto de espera para a decolagem. Web 6747. Índia e Alfa, chama pronto, Web 6747. Código no 5 na proa de bom, se desce para 4 mil pés, 1022. O 6747, aguarde um instante, não posso esperar para a decolagem. Sim, vai aguardar, pode esperar. Hoje na M3-13, desça para 2 mil pés, o ajuste em Salvador, 1022, é posto abrisado na LS. Segundo 5 da presente, foi posição pelo. Afirmativo, 5 da presente, pro de pelo. Ciente atualizado. M313, redução para 2109. Web 6747, decolou aos 41, controle em 120.8, bom voo e boa noite. 208, muito boa noite, boa serviço. Controle Salvador, muito boa noite, Web 6747 vai cruzando 2300 pés, poderia voar direto Lida. Atualizado pro de Lida, 6747. Direto Letra, subindo para o 360, objeto 6747. localizado no ILS com trem baixado, travado, 5972. 5972, avistado, vento de 1,60 graus com uma dúzia de nós, o altímetro acaba de subir para 1,023, está autorizado o pouso na 10. Autorizado na 10.023. Localizador, Oceano 61, 6313. 313, complete aproximação, torre 18.6. Boa noite, Oceano 6313, avistado, aguarde em pista livre, é o número 2 para o pouso. Gente, aguardando, 6313. E 22 agora o altímetro, o Rio. 1022. Estrada 2000 pés, reporte estabilizado. Link 5-5-5. 2000, autorizado? Prossiga o táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. E por gentileza, faça uma chamada em 1-2-3-4. Alfa e Kilo, pátio 3, 1219, Rio 5972, grato. Oxinha 6313, o vento é no 50 graus com uma dúzia de nós, que negão no 023, tá autorizado o pouso na 10. Oxa 6313, no sol 48, ao livrar à direita, taxina Alfa e Juliette para o portão 01. Ao livrar Alfa Juliette, portão 01, 6313. Rio 5972, na escuta da torre? Afirmo. Pode, por gentileza, fazer uma chamada em 1234? Ah, ok. Chamou a 9TP Resposta, mas chamar de novo, no Rio 5972. Ok, só um instantinho. Salvador, boa, 3305, transfere, cruzando 180 para o 150, tem que ter informação alfa, perdeu contato com o Instituto. 3305, vai na proa de etapa, desça para 3.000 pés na chegada Mari, 1023 ajuste. 1023, proa de etapa, está 3.000, 3305. No 889, está autorizado o push acionamento no 9, chama para o táxi, o altímetro no 023 agora. Perdão, chame a torre em 186 para o táxi, ok? Passou para o táxi 186, acordado no 9, 189. Boa noite. Prossiga 4235. Afirmativo. Ok. Podemos manter o estado ou apertar o estado agora para o posto de cada volta? 4235, o tráfego a 3.000 pés está a 17 metros. A velocidade fica a critério. Caso seja necessário, a gente retorna para aumentar o estacionamento. Ok, pessoal. Então, alô, Alexandre, 6224, gente... O Xenai 6224, prossiga para 4.000 pés na chegada Gonfi, corrigindo, chegada Amã,